Um certo cristão, que congregava numa igreja evangélica há vários anos, procurou o seu pastor e, com um ar muito grave, compenetrado e queixoso, disse: "Pastor, eu quero uma carta de recomendação, porque eu vou sair daqui dessa igreja. Eu vou embora e vou procurar outra igreja para eu congregar." O pastor, pego de surpresa, perguntou: "Por que, meu filho? O que está acontecendo? Qual o motivo?" E ele, assim, um tanto contrariado, falou: "Eu vou falar mesmo, eu vou falar porque eu quero sair. É o seguinte, eu congrego aqui há muitos anos e acabei conhecendo a vida de cada membro daqui. Olha, vou dar um exemplo, pastor. O Antônio é avarento. A esposa dele é fofoqueira. O dirigente da escola dominical é um presunçoso. O porteiro é orgulhoso. Os diáconos e as diaconisas são maldizentes. Vivem em panelinha, um fala mal do outro, vivem se acusando. E muitos aqui nem me cumprimentam. E tem até alguns que fazem pouco caso de mim." E o pastor foi ouvindo, né? E ele continuou: "Olha, pastor, não leva mal não. Mas eu tenho queixa contra o senhor também. Os seus sermões são repetitivos, falta profundidade, falta unção. E quando o senhor prega, olha, pastor, me dá até sono. E tem mais, viu? Desculpe eu falar, mas o senhor, como pastor dirigente, é muito mole, não disciplina esse pessoal, todo mundo faz o que quer. Falta comando nessa igreja." E o pastor continuou ouvindo: "Olha, pastor, eu vou falar mesmo, tá? Não leva mal, mas o senhor, particularmente, é um homem cheio de defeitos. Desculpe a franqueza, pastor, mas eu vejo que o senhor é um homem cheio de falhas. Por isso, eu decidi sair mesmo desta igreja e eu vou procurar a igreja perfeita." O pastor, que era um homem muito simples, porém sábio, ouviu pacientemente todas as reclamações daquele cristão. Por fim, o pastor disse: "Meu querido irmão, compreendo perfeitamente todos os motivos da tua saída e concordo também com todas as suas críticas. A igreja aqui realmente tem muitos defeitos. E eu mesmo reconheço que sou um pastor falho. Mas antes de você sair da nossa igreja, eu gostaria de lhe pedir um último favor." E o reclamante, sentindo-se feliz e cheio de razão pelo pastor ter aceitado as suas críticas, ele disse: "Pois não, pastor, pode pedir." E o pastor pediu: "Quando você achar a igreja perfeita, por favor, não entre nela não." "Ué, pastor, por quê?" "Sabe o que é? Aí você vai estragar a igreja e ela vai deixar de ser uma igreja perfeita." O que nós estamos querendo te mostrar com esta ilustração? Primeiro, não existe igreja perfeita na face da terra. Simplesmente porque a igreja é feita de pessoas. E as pessoas não são perfeitas, muito menos o pastor ou o sacerdote que a dirige. O Evangelho diz o seguinte: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao filho perfeito para sempre. Jesus é o único perfeito para sempre, e Ele é o sumo sacerdote. Porém, Ele delegou a igreja para homens e mulheres como eu e você, pessoas humanas, pessoas falhas. Segundo lugar, esta ilustração quer te mostrar que o processo de perfeição é algo gradiente, isto é, que se aperfeiçoa gradativamente. O apóstolo Paulo escreveu sobre este processo dizendo: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Você pode conferir isto lá em Efésios 4:13. Ora, para se ter a unidade da fé, é preciso continuar unido a uma igreja, conhecendo mais e mais o perfeito Filho de Deus, até a medida da estatura completa de Cristo. O livro de Provérbios, confirmando este processo de perfeição gradiente, nos diz no capítulo 4, verso 18: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Terceira coisa que esta ilustração quer te mostrar: os defeitos que aquele cristão reclamante via nos membros da igreja estavam também nele mesmo. Porém, ele só via os defeitos dos outros. Isto é comum nos seres humanos. O único que não tem defeito disse o seguinte: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. O Senhor Jesus disse isso, está lá registrado em Mateus capítulo 7, verso 3. O argueiro que ele fala é uma pequena partícula solta no ar, um cisco que cai no olho. Já a trave é um grande tronco ou madeiro grosso, usado para sustentar o teto de uma construção. O homem quer ser perfeito olhando para os defeitos dos outros. Isto é fácil. Sempre vai haver alguém pior do que você. Porém, o Senhor Jesus quer que você seja perfeito olhando não para os defeitos dos outros, mas para a perfeição do teu Pai. Ele disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É quando o homem olha para o padrão divino que ele percebe o quanto é imperfeito. Por isso, que a única esperança do cristão alcançar um dia a perfeição é continuar no caminho de Deus. A pessoa não pode se escandalizar vendo o defeito dos outros membros ou do pastor e dizer: vou sair da igreja. Não, para ela continuar no caminho da perfeição, ela tem que continuar na igreja, na unidade, no caminho de Deus. Veja o que diz o segundo livro de Samuel, capítulo 22, verso 31. O caminho de Deus é perfeito, A palavra do Senhor é refinada e é o escudo de todos os que nele confiam. Apesar da igreja aqui na terra não ser perfeita, apesar dos membros terem tantos defeitos, e apesar do teu pastor ser tão falho, mesmo assim, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhe unicamente para a frente e para o alto, e continue firme no caminho. Esse caminho que se escreve com letras maiúsculas, porque ele tem nome, porque é o único caminho, porque é o caminho perfeito e é também o escudo verdadeiro de todos aqueles que nele confiam.